119-8 ao controle, 5554. Obrigado, bom dia, muito abraço. Controle de Salvador, bom dia, 5554. Seguindo na corte, na escuta de controle, 3554. 3214201. Controle, bom dia, 14201. Direto Leda, 4201. Salvador, bom dia, Serena 211. Gabriela, bom dia, obrigado, Serena 211. Controle Gol 1093. Controle Gol 1093. Controle, está 3153.